Ontem foram então, foi dia de boas notícias para o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. As alunas Daniela Guimar e Mafalda Correia, do 11º ano, venceram o concurso Euroescola a nível nacional. E o professor Carlos Carvalheira agora vão representar Portugal a Estrasburgo. São ótimas notícias para o agrupamento. Sim, bom dia a todos, bom dia Liliana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É de facto uma boa notícia, é para nós todos um grande orgulho podermos ter duas jovens do 11º ano a representar o nosso agrupamento no concurso Euroescolas, e de facto, portanto, isto já teve uma sequência de etapas, e culminou ontem mesmo, portanto, na Assembleia da República em Lisboa, com este concurso nacional. E agora sim, depois de terem sido as ilustres e dignas vencedoras, vão agora representar Portugal, em Estrasburgo. Ainda não há data definida, mas será até ao final deste presente ano. E teremos muito orgulho em ver as nossas duas meninas, a Daniela Guimarães e a Mafalda Correia, a representar Portugal em Estrasburgo. Professor, reconhece nestas alunas esta apetência para estas questões? Também, portanto, elas foram apresentar um projeto de prevenir a corrupção, uma causa de todos. Portanto, reconhece nestas alunas esta capacidade? Ou também houve por trás todo um trabalho de apoio e de incentivo da própria escola, no sentido de elas fazerem este percurso no âmbito deste concurso? Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que o principal e grande mérito é das meninas, é da Daniela e da Mafalda. E, portanto, houve, de facto, esse acompanhamento, e aqui quero enaltecer o trabalho da professora Ana Mendonça, Fátima Conceiro e Luís Azedo, mas o grande mérito é sempre delas. Nós, ao longo destes últimos anos, temos vindo sempre a participar nestes concursos, e concretamente neste. Já no passado, elas participaram, uma delas participou, a Mafalda, e ela foi, no ano passado já foi uma experiência que lhe permitiu este ano ir com essa à vontade. A escola tem tido este propósito de poder incentivar, motivar, não só este nível, mas lembro que ainda na semana passada tivemos no âmbito da CIM uma vitória com uma turma do nono ano que representou na Figueira da Foz, no âmbito da CIM. Portanto, nós temos tido esse propósito de incentivar, de motivar, de participar nestes concursos, de permitir que os nossos jovens tenham essa experiência noutros contextos. E, portanto, há esse objetivo da própria escola, uma escola que se quer organizada, responsável, em que os nossos jovens se identifiquem com o nosso projeto educativo, com a nossa forma de estar e trabalhar. E, portanto, além e principalmente, como disse, do grande mérito destas duas jovens, houve, de facto, um acompanhamento, uma planificação e uma programação por parte do agrupamento em poder incutir e incentivar os nossos jovens a participar. Professores, estas alunas de grande mérito serão agora ou deverão ser vistas como um exemplo a seguir pelos restantes colegas do agrupamento? Claro que sim, claro que sim. Esse também é um dos grandes propósitos, é podermos motivar os outros a participar. Nós, de facto, aqui neste concurso, já há alguns anos que temos vindo a tentar atingir este objetivo. Portanto, já tem havido essa prática e culminou naturalmente este ano com esta grande vitória. Mas serve essencialmente também para isso, para podermos transmitir aos nossos jovens, aos outros, que poderão também, de igual forma, atingir estes objetivos e representar a escola, o concelho, o agrupamento de uma forma tão brilhante como ontem aconteceu na Assembleia da República, e tivemos escolas e jovens e jovens de todo o país a participar, e tivemos jovens brilhantes a participar, o que eleva ainda mais o mérito destas duas nossas oliveirenses, porque de facto a concorrência estava num nível muito alto, e tiveram que se forçar. Exatamente. Para poder suplantar a qualidade das outras jovens, das outras escolas. Também aqui um parabéns a todos aqueles que participaram, todos os jovens que participaram de outras escolas do país, de norte a sul do país. Muito bem, professor Carlos Carvalho, diretor do Agrupamento de Escolas, muitos parabéns para o agrupamento, também os nossos parabéns às alunas. Muito obrigada pelas suas declarações. Muito obrigado, eu que agradeço à Rádio Boa Nova, em particular à Liliana, esta oportunidade de poder fazer esta referência tão positiva para o nosso concelho e para a nossa escola. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Bom dia.